te amei demais. Eu sempre quis ficar juntinho de você. Olha, já revelei pro mundo inteiro que o meu amor por você é verdadeiro. Olha, quem ama não esquece, quem ama oferece a vida se preciso for. E pra provar que eu te amo, eu hoje venho lhe dizer que já entreguei a minha vida por você. Aquela dor na cruz que eu sentia, com aquele gesto eu dizia claro que eu te amo. Pra não te ver nos braços do inimigo, sofrendo para sempre no castigo, hoje pros meus braços eu te chamo. Para sempre no castigo.